haya amor. Con esa cara. KAP, positivo y operante. Ex barão. E meu sonho já sabia que com você seria desilusões de uma vida de mentiras. Muitas foram embora com promessas infinitas. Não sei falar de amor sem dizer o teu nome. Só sei falar de paz, pois ele me consome. Em meio ao barulho eu ouvi tua voz. Quando Deus criou o amor, entregou pra nós. Somente com você o meu rap é poesia. Meu lugar é ao teu lado, minha prometida. Não quero ilusão, como muitos estão querendo. Um interesse por dinheiro, prazer só de momento. Preciso da guerreira, a mina de fé, que estará sempre ao meu lado pro que der e vier. Sei que tenho defeitos, mas quem não tem? Em busca da perfeição, vou mais além. Amor, não tem limite. Sei que você também, na alegria ou na dor, nossa força é o amor. O poeta das ruas com muito valor esteve ao meu lado sempre como amiga. Mas já estava escrito que você me amaria. Olho pra você e vejo uma joia, preciosa como o sol e linda como a flora. No rosto eu carrego as marcas da vida. Sofri muito sim, mas quem diria que você me mudaria, alegraria o meu dia. O amor não bate, ele entra, não avisa. Rosto de princesa, caráter de uma dama. Mostrou que o valor não se ganha na cama. Somente ao teu lado minha vida vira festa. Amor verdadeiro, face a face é o que resta. Amor, não tem limite. Te peço assim, yeah. Após noite, sozinho chorei. Fui ingrato, eu sei que de Deus não me lembrei. Me senti abandonado, sem ter uma base. Mulher é o alicerce pra que nada desabe. Sou forte ao teu lado, feliz por te querer. Quando Deus me fez, entregou pra você. Cada dia uma história, um sentimento renovado. Amor e ódio nunca andaram lado a lado. Lágrimas mais puras de felicidade. Transparências mais explícitas de fidelidade. Eu sei que é de Deus, eu sei que é pra sempre. Dois laços da corrente que se uniram eternamente. Eu sei que é pra mim que você foi separada. Enviada de Deus só pra ser amada. Olho pra você, vejo minha família. A mãe dos meus filhos, beleza mais rica. Amor, não tem limite. Muito amor, muito amor. Te peço assim, yeah. Shudo, no, no, shudo, no, no. Só pra mim, yeah. Barão. Vanessa Carão.